Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Rádio Mackenzie, está no ar mais um Arquibancada MAC, o seu programa de esporte sempre com os melhores debates. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem está falando é Gabriel Tampellini e serei seu apresentador. Hoje na bancada temos à minha esquerda Frederico Gutila. Boa noite, Fred. Qual é o seu destaque? Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica por conta de São Paulo. Muita discussão lá dentro, Osório pedindo demissão e temos muito para falar hoje. É, o clima tá quente no Tricolor. À minha frente está ele, Danilo Lacalle. Boa noite, Danilo. Qual é o seu destaque? Boa noite, Gabriel, amigos da bancada e querido ouvinte. Hoje eu vim aqui para poder falar sobre o futebol americano, a liga da NFL, que teve a rodada que terminou ontem, com destaque de um brasileiro e um jogo atípico de Drew Brees. NFL, que agora é um dos assuntos do nosso programa, e à minha direita está ele, Victor Chaim. Boa noite, Victor. Qual é o seu destaque? Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica para o Palmeiras. Arouca sentiu uma lesão, vai ficar um mês fora dos gramados e não enfrenta o Fluminense na Copa do Brasil. Grande problema para o Palmeiras. Então, sem mais delongas, vamos começar então. Solta o hino do São Paulo. Salve o tricolor paulista! É, clima esquentou no São Paulo, hein? Vocês viram? O UFC Fight Night? Carlos Miguel Aydar brigou com o Ataíde Gil Guerreiro, o Ataíde Gil Guerreiro agrediu o presidente do São Paulo e foi demitido, foi exonerado do cargo. E sem contar com isso, né, o Osório finalmente revelou o mistério que praticamente todos já sabiam. Ele pediu demissão hoje e vai para a seleção do México, Frederico. Literalmente uma novela mexicana, né, Gabriel? Nossa, essa tava mais de semanas. Piada pronta, essa, Simão. Essa ele pensou antes de entrar aqui. Exatamente. Mas realmente, o São Paulo, apesar de não estar em crise, está em crise. Porque dentro de campo o time vai bem, é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, está na semifinal da Copa do Brasil, mas o clima não é dos melhores. Demissão do Ataíde Gil Guerreiro, demissão do Osório. E parece que vem mais demissão por aí. E além dessa crise na diretoria, né, parece que amanhã mesmo mais cargos serão colocados à disposição de quem quiser entrar na diretoria do São Paulo. E rolam boatos. É bomba, bem furo mesmo. De que Aydar está prestes a sair de São Paulo, a renunciar e entrar ao seu vice. Será? Ó, eu confio nas fontes do Danilo, hein? O que você acha, Vitor? Então, as fontes do Danilo podem ser confiáveis, né? E uma renúncia agora ia ser muito, sei lá, acho que contra o projeto de São Paulo, né? Saiu o Osório, saiu o presidente, saiu o vice-presidente de futebol e agora vai sair o presidente do São Paulo. E saiu o diretor também, o Rubens Moreno pediu demissão, ele saiu também. Acho então... que crise o São Paulo armou, não, esse... Parece uma crise do Brasil, né? Fazendo analogia, né? Crise política, mas em campo tá uma beleza. Totalmente desfigurado e lembra muito o Corinthians um ano antes de cair. Ixi. Que tava toda a diretoria desfigurada. O time tava até indo bem, mas eles não conseguiram manter um foco na diretoria, não conseguiram ter ali uma... segurar, né, o time por trás das cortinas e acabaram caindo no ano seguinte. E pra quem não sabe do acontecido, a gente vai explicar. Na noite de segunda-feira, no hotel, a diretoria de São Paulo estava se reunindo lá, como faz toda semana, pra discutir no Itaim Bibi, discutindo os interesses do time, essa crise, como é que tá lá. E aí eles se desentenderam, o Gil Guerreiro com o Aydar, e um acabou brigando com o outro, e o Gil Guerreiro, né, deu um soco no Aydar, o Aydar caiu no chão, dizem as fontes, as pessoas apartaram a briga, mas ninguém quis falar se é verdade ou não. Mas isso foi pra mídia e agora tá todo mundo em cima. E dizem também que o motivo dessa briga foi a própria questão do Osório e do Milton Mendes, né, sabendo a opinião... Milton Cruz, isso, quem poderia assumir quando o Osório saísse. Alguns dizem que pode ser o Aguirre, talvez a discussão ficou nisso, né? Que talvez um queira o Milton Cruz e o outro queira algum técnico de fora. Agora a gente pode entrar até nessa discussão do técnico do São Paulo. O Osório pediu demissão hoje, todos já esperavam. Ele falou que a decisão ia ser na quarta-feira. Ia antes ser depois do jogo contra o Atlético, mas ele adiou para quarta-feira. Mas nessa terça-feira ele anunciou para a diretoria que ele estava deixando o cargo do São Paulo e vai para a seleção mexicana. Danilo, sua opinião. Olha, tava bem claro de que ele já ia sair, né? Tava, como o Fred disse, numa novela que tava todo mundo só esperando quando que o São Paulo ia lançar a nota oficial falando sobre a demissão do Osório. Agora, em relação à briga do Aidar com o Ataíde, saiu hoje no Globo Esporte, se eu não me engano, que já tá sendo apurada as imagens das câmeras do hotel para poder estar sendo divulgado para a imprensa, e também acho que o Ataíde na tela. O Aidar prestou um boletim de ocorrência contra o Ataíde e por isso que eles vão apurar melhor. É meio um clima muito tenso, né? Se você pensar, isso pode refletir até no gramado, né? Uma briga entre os executivos do time. E como é que o clima em campo vai ficar, né? Vamos ver na próxima rodada. Bom que tem 10 dias aí para eles colocarem a cabeça dos jogadores no lugar. Isso lembra muito também, como o Danilo já trouxe, a crise política dentro do Corinthians. E lembra muito também o Palmeiras, né? Que muito. Junto com a diretoria do Arnaldo Tirone, ou até mesmo do próprio Mustafa Kontur, nos meados de 2002, 2003, acabaram resultando em 2 rebaixamentos do Palmeiras. Então a situação fica muito complicada para o São Paulo, com a saída do Rogério Ceni, do Luiz Fabiano, que é bem provável, pode ser que não tenha uma base para se manter ano que vem e acaba saindo esse primeiro rebaixamento do clube tricolor. E caso aconteça mesmo a renúncia do Aidar nesses próximos dias, eu acho que seria até um bom gancho, não sei se vocês concordam comigo, para o Rogério estar se aposentando esse ano e podendo concorrer a uma possível eleição no ano que vem. A minha dúvida fica se entra o vice-presidente ou sai os dois, né? Não, então, acho que entraria o vice-presidente até o final do mandato. Tá, então acho que tem um tempo ainda, né? O Rogério acho que ele devia estudar mais um pouco, né? Mais administração pra ele tentar... Mais do que ele já comanda aquele time? Ele comanda tudo dentro e fora, mas acho que pra ser um presidente de um clube você tem que saber mais as coisas, né? Mais estudos. Eu acho que ele tem que aprender, tem que fazer, não só aprender... O que o Edu Gaspar vem fazendo no Corinthians. Fazer um curso de gestão para aí sim assumir um cargo de grande... Responsabilidade. De grande responsabilidade, né? Porque aposentar de um time que você passou 25 anos como jogador e de repente já entrar numa diretoria num grande cargo é muito complicado. E convenhamos que essa briga só influencia de uma maneira muito ruim o time do São Paulo, porque os jogadores não têm nada a ver com isso, a torcida não tem nada a ver com isso, e os dois caras mais importantes do elenco, da diretoria, brigam entre si, um saiu e o outro pode sair, segundo Nilo Lacalle, ou seja, é uma crise sem cabimento e sem um porquê, né? E é complicado, porque pelo momento que o São Paulo vive dentro das competições em que está, né? Isso provavelmente vai influenciar de uma maneira negativa. Eles estão na semifinal da Copa do Brasil. Brigando pelo G4. Acho que isso, mesmo tendo essa pausa para a seleção, mesmo tendo todo esse intervalo, isso vai pesar um pouquinho nos jogadores e eles podem estar meio que derrapando nessa reta final. E pra quem falou que o Palmeiras estava se apequinando, parece que o jogo virou. Pois é, né? E outra coisa que a gente pode discutir, sobre essa saída do Osório, quem vocês acham que é um bom nome? Acha que o Milton Cruz pode ficar até o final? Qual é a opinião de vocês? Olha, eu acho que o Aguirre é o que tem o método de ensino mais parecido com o do Osório. Até mesmo por ser um estrangeiro, apesar... Aquele jeito meio perdidão do campo. Exatamente. Apesar de ser uruguaio, Osório colombiano, o estilo é bem parecido, é sul-americano, aquele estilo aguerrido que o torcedor gosta de ver em campo. Pois é, né? Fica até o trocadilho, né, Aguirre. Aquela pausa, né? Fica até o trocadilho, mas o time, o estilo sul-americano de jogar é um estilo que o torcedor gosta muito, vem sendo implantado aqui no Brasil. E apesar de o Agui surgir como o principal nome, eu citaria também o Milton Mendes, ex-técnico do Atlético Paranaense. Olha, e além do Aguirre, estavam cogitando também o Doriva, mesmo ele tendo acabado de assumir a Ponte, né? Isso. Mas eu acho que a entrada do Aguirre não seria meio que trocar o 6 pelo meia dúzia e não mudar tanta coisa no São Paulo. Tudo bem que eles estão indo bem. É, pelo menos em campo, né? É, eu acho que o São Paulo ele precisa de um algo a mais, assim, pra poder dar aquela guinada no final do brasileiro e poder tentar passar o Santos em uma semifinal, que é bem difícil. É, eu particularmente prefiro o Aguirre do que o Milton Mendes, né? O Aguirre, pelo menos, como o Fred bem falou, ele vai dar uma continuidade do trabalho do Osório, né? O Aguirre e o Osório tem aquela característica, né? Escala jogador lateral no volante, volante no ataque, então... E isso parecia dando certo no São Paulo, tá? Tinha umas formações que muitos são paulinos reclamavam. É, o próprio Carlinhos, como volante, foi um lugar que ele se encontrou, né? Ele tem as características de arriscar o jogador que tá bem em outras posições, porque às vezes o time não tem um jogador específico daquela posição, mas tem um jogador de qualidade em outra posição que pode suprir aquela necessidade, né? Isso é interessante até para uma seleção brasileira, né? E uma questão que vocês tocaram bem no assunto, o São Paulo precisava de melhoras, assim... Agora que precisa de um novo técnico, vai achar um novo treinador, mas para continuar o que o Osório estava fazendo ou para fazer algumas mudanças? O que vocês acham? Olha, eu acho que a melhor medida que o São Paulo pode estar conseguindo agora, o melhor reforço de todos, é estar segurando o Pato. Sem dúvida. Eu acho que nada vai ser melhor do que eles estarem segurando o Pato, pelo menos para até a metade da temporada que vem, porque é quem está fazendo a diferença para eles. O São Paulo hoje, sem o Pato, não consegue ir pra frente, não consegue chutar pra gol. E isso fica bem claro durante os jogos. Tem o Rogério agora, mas eu acho que ainda não é suficiente. Lembrando que o Pato pertence ao Corinthians. O Corinthians pagou a multa de rescisão do Papa de 10... Do Papa. É de 10 milhões de euros. É tão santificado nesse time do São Paulo que já tá virando Papa. É, tá bem isso mesmo. Mas, então, a multa de rescisão dele é de 10 milhões de euros, só que ele tem 40% dos direitos econômicos dele. E, para essa negociação, ele pode abrir mão. Ou seja, desses 10 milhões, tiram-se 40%, fica 6 milhões de euros. Mas, é claro que é muita grana ainda, mas já dá uma boa diminuída. E... Só que o Pato não ia sair com as mãos abanando, né? O São Paulo tinha que dar uma grana para ele também. E só uma dúvida, qual seria a parte do Corinthians nessa negociação? 60%. 60%. É uma grana boa, né? É, mas aí, não sei, né? Vocês acham que vale a pena o São Paulo investir nesse jogador? É, pelo que vem fazendo hoje em campo, vale muito a pena. Mas eu acho, eu já falei isso, posso até repetir de novo. Eu acho que ele tem futebol pra jogar na Europa. É, mas daí paga o Pato no sentido de pagar o jogador pra ter o Pato ali em campo. E depois não tem dinheiro pra outras coisas e desfaz todo o elenco, como fez no começo do ano. É, eu acho que até uma medida inteligente seria... Tudo bem... Não, então, tentar comprar o Pato, mas se ele realmente for, tentar um valor maior pra sobrar alguma coisa pro São Paulo pra eles estarem contratando algum goleador. E manter o O Walter, que tá acabando o contrato dele já, eu acho que são algumas opções. É, o Aidar, ele tocou nesse assunto quando perguntaram pra ele sobre o Pato, ele falou que queria a permanência do Pato, e esse dinheiro pra pagar a multa rescisória do Corinthians... E seria feito pelo programa do sócio-torcedor. Ia ter um programa exclusivo do sócio-torcedor, que chama até Pague o Pato, alguma coisa assim, com esse trocadilho. Isso aí é da propaganda política do PMDB. eu não vou pagar o Pato. É, verdade. E que o dinheiro arrecadado, parte dele, ou a maioria dele, seria para a multa rescisória do Alexandre Pato. Olha, sinceramente, eu não vejo exemplos que deram certo. É só você pegar a vaquinha que o Palmeiras fez pro Wesley. Eram 21 milhões de euros. Era São Paulo. Não conseguiu arrecadar. Mas vamos comparar também o que o Wesley fez pelo Palmeiras e o que o Pato vem fazendo. O torcedor de São Paulo, claramente, é bem grato ao Pato. E acho que a maior vontade, acho que de não deixar o Osório ir embora, que agora já não deu mais, é tentar o não Alexandre fazer em campo, né? Tentar não fazer o Pato ir embora também. E outra coisa que mexe no São Paulo com essa saída do Osório é que ele já havia pedido reforços para a temporada que vem. E o São Paulo, segundo a diretoria, já está conversando com 4 reforços ali na surdina, sem contar para ninguém. Aqueles típicos Série C? É. Não, será? Não sei, é. Ele vindo do Osório, do São Paulo. Eu não duvido. Então, acho que se a diretoria, que agora já tá desmontada, e com o Aidar podendo sair, pode dar uma reviravolta em tudo nisso aí, né? É, sem dúvida alguma. Assim como o Riquelme já tava palavrado com o presidente Arnaldo Tirone no Palmeiras, a mudança de diretoria fez com que isso não ocorresse. É verdade. Então, mano, sei lá, se você pensar assim, vale a pena comprar o Pato? Acho que valeria a pena, mas é complicado porque já vive essa crise política, entendeu? E econômica no São Paulo. Você gastar muito dinheiro num jogador e depois não conseguir manter nem o técnico porque desfez o elenco, acho que isso complica muito. Já falamos do São Paulo, dessa briga política, vai dar o que falar ainda, vai, como o Danilo Lacalle falou, as imagens das câmeras do corredor do hotel vão ser divulgadas, a gente vai saber o que aconteceu, vamos ver se o Aidar vai continuar no cargo de presidente. O que a gente sabe é que o Ataíde foi embora, o Osório foi embora, o Rubens Moreno foi embora, muitas outras pessoas podem ir embora também, ou seja... Ou chegaram umas pessoas novas. O São Paulo... Fantasma da Série B. Tá começando... Será? Não sei, né? Mas o São Paulo tá começando numa crise e que pode atrapalhar em tudo dentro de campo. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar agora do lado verde de São Paulo. Então, Flavião, sobe o hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente no gramado... O Palmeiras que agora está naquela época de folga... Assim, só naquele relaxamento, porque o próximo jogo é só na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E a notícia que a gente tem é que o Arouca foi confirmada a lesão dele na coxa, um estiramento na coxa, não é isso, Vitor? Isso, estiramento na coxa. Vai ficar um mês fora dos gramados e isso complica muito desculpa. Opa, tosse aí, pode... É a paçoquinha que eu comi. Então, isso vai complicar muito o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Vai pegar o Fluminense... Pegar o Fluminense com Amaral e Andrei Giroto, vamos combinar que a falta que o Arouca vai fazer é enorme, né? Sem dúvida alguma, o Arouca é quem atualmente compõe esse meio campo do Palmeiras, como primeiro volante, né? Como segundo volante, aliás. Agora eu acho que a alternativa vai ser colocar o Andrei Giroto, que fez o gol salvador contra o Internacional, junto com o Robinho, que apesar de machucado, até o jogo contra o Fluminense deve estar de volta. Olha, e eu acho que é bem preocupante, na verdade, para o Palmeiras, porque o Arouca é aquele cara que consegue, com tranquilidade, sair para o jogo, armar até jogadas e chegar como elemento de surpresa. O André Giroto que ele tem na carreira é esse gol salvador, acabou. E o Thiago Santos, ele vai poder jogar? Ele não pode jogar porque já jogou pelo América Mineiro. Só dois volantes disponíveis agora pro Palmeiras. Exatamente, Amaral e André Giroto, nessa reta dois mais criticados. Nessa reta final. É por isso que o Robinho e o Zé Roberto estão intensificando o tratamento deles para poder jogar contra o Fluminense. Já estão treinando em dois períodos. Então, para poder suprir essas necessidades do time. Para não confiar em Egídio, Andrei Giroto e Amaral, né? Porque senão o Palmeiras vai dar uma complicada aí. E vamos falar um pouco, ainda do jogo contra a Chapecoense, o Palmeiras perdeu de 5-1, só que teve um problema... Então, perdeu de 5-1 e isso causou pode causar um impacto no futuro do Palmeiras, né? Então, que deu um problema no meu microfone aqui, desculpa, tá. Gente, agora vamos voltar. Então, do 5-1 do Palmeiras... Teve aquela polêmica da arbitragem, se alguém deu uma informação de fora pro juiz anular aquela expulsão do Egídio. E saiu agora umas imagens do delegado do jogo com o celular na mão, bem na hora daquele lance lá. Danilo, o que você vai ter pra falar pra gente? E o juiz que não colocou nem na súmula, né, a expulsão do Egídio. Não aconteceu nada, mas vamos combinar, todo mundo sabia que tinha interferência de fora. Mas era óbvio, era tipo 10 era minutos claro. Depois, 4 minutos, mas exageradamente falando. A sorte é que o Egídio não chegou aí pro chuveiro, daquela relaxada assim, né? Que nem na várzea, né? Sai do jogo, vai tomar aquela cervejinha. O Egídio já tava lá no vestiário tranquilo, lá, tirando a chuteira, daí o cara falou, você vai jogar. Ele entrou em campo indignado, falou, como é que eu vou jogar? A versão do árbitro colocada na súmula foi que o auxiliar, ou seja, o Bandeirinha, acho que o Bandeirinha número 2, que foi responsável por anular a expulsão. Ou seja, eles tinham falado que deu um problema no rádio, lembram? Na comunicação do rádio, aí ficou aquela conferência de várias horas, parecia, né? O jogo parado. Só que, segundo o juiz, segundo o árbitro Jailson, foi o Bandeirinha que falou. Mas, imagens, como eu repito, imagens de novo... do delegado da partida com o celular na mão, bem na hora da decisão. Eu acho que até o que levou os árbitros da partida a fazerem isso foi a expulsão do David Braz naquele jogo contra o Santos, que deu todo aquele rolo com arbitragem, deu todo aquele problema, e foi extremamente discutido sobre o uso de tecnologia. Aquele jogo contra o Corinthians, né? Isso, eles tentaram usar meio que assim, escondido, deu pra perceber, obviamente, que eles usaram recursos externos, só que eu acho que eles recorreram a isso mais como desespero pra não serem julgados, punidos, etc. E o que eles usaram, né? O Globo Esporte, será? Eles acessaram o Globo Esporte na hora? O WhatsApp da mãe? Vira no PFC mesmo. Do jeito que os estádios hoje em dia têm Wi-Fi, tem toda a tecnologia possível, não duvido nada. É, mas outra coisa que eu queria falar do... Voltando ao assunto do Arouca, né? O Arouca não vem muito regular, né? Mas se você parar pra pensar, ele marca muito melhor do que Amaral e André Giroto. E Arouca, ele tem uma capacidade de avançar muito melhor, muito mais. Amaral é muito retido, ele vai ficar ali na primeira volância, o André vai ter que avançar. E você vai confiar no Amaral, um cara gigante, que não tem muita habilidade técnica com o objeto da bola, né? Então isso é... Você pensar, por exemplo, o Palmeiras depende de laterais para fazer o cruzamento na área. Não tem um volante, um primeiro volante que cobre as laterais. Tinha o Arouca e pelo menos tinha o André Giroto. Isso complica muito e vai complicar muito a vida do Palmeiras nessa Copa do Brasil. E só uma curiosidade, o André Giroto era atacante na base. Chegar como... Mas ele cabeceia bem, né? Você dá pra perceber que exatamente. Tem uma postura. Como atacante, ele pode até ser bom, mas como volante, ele não tem marcação alguma, cara. Isso vai ser complicado pro Palmeiras. Mas outra coisa que é torcer pra que Zé Roberto e Robinho volte bem, entendeu? Senão o Palmeiras vai se complicar com o Fluminense. O Fluminense já complicou o Grêmio lá na Arena do Grêmio, entendeu? Tipo, conseguir arrancar um empate com o gol do Fred. Você rezar pra isso vai ser difícil, né? O Fernando Prass falou aqui também que nesse tempo de pausa que o Palmeiras tá dando do Campeonato Brasileiro com esses jogos da Seleção Brasileira, é bom pro time já treinando fechar a casinha, como ele mesmo disse, porque o Palmeiras vem sofrendo muitos gols, principalmente de bola aérea. Vocês acham que esse período, assim, é bom pra acertar ou com a zaga que o Palmeiras tem, com os jogadores que o Palmeiras tem, não dá mesmo? Olha, eu acho que até dá para acertar. Eu acho que é essencial esse período de treinamentos. Finalmente a CBF conseguiu arrumar um período que pode ser considerada uma intertemporada, né? Porque 15 dias parado é quase um milagre aqui no Brasil, né? Então... E vem em boa hora essa pausa, né? Tomou de 5-1. Exatamente. Pelo menos acho que não fica na pressão dos jogadores, né? Imagina jogar quarta-feira agora contra a Ponte Preta, aqui em casa. Cara, é complicado você mexer com o psicológico do técnico, dos jogadores e conseguir fazer com isso ainda sem o Arouca. E eu acho que o Palmeiras vai ter que ter uma preparação muito boa mesmo, principalmente do psicológico, pra poder pegar a Ponte, né? Porque a Ponte vem de cinco jogos muito... Sem perder, né? Sem perder, né? Invictos. E aí vai ser complicado pro Palmeiras. E do jogo do Fluminense da volta, que a gente sabe que a arena do Palmeiras tá sendo usada para shows, né? O jogo pode ser no Pacaembu, tem essa possibilidade. Será que é uma boa pro Palmeiras? A torcida comparece mais, menos? Olha, eu acho que é quase irrelevante. A gente viu isso no jogo contra o Grêmio. O Palmeiras se comportou muito bem dentro do Pacaembu, se comportou quase como uma segunda casa, que realmente foi até o ano passado. E presença de público quase igual, o que muda um pouco é o tamanho do campo. Olha, eu acho que o que muda mais mesmo do Allianz pro Pacaembu é o incentivo da torcida. Porque no Pacaembu não tem rede Wi-Fi, né? Pra eles poderem ficar pois no Instagram, né? O jogo inteiro e só a mancha ficar gritando, que pois é nítido em todos os jogos do Palmeiras. No Pacaembu já a torcida tem que ficar em pé, tem que... não é aquele espetáculo teatro sentado e mudo que a torcida do Palmeiras tem feito e aplaudindo o público, né? Sim, que é complicado. Sempre um caldeirão o estádio esse do Pacaembu. Futebol moderno. Muito bom. Bom, já falamos do São Paulo, já falamos do Palmeiras. Agora um outro grande de São Paulo é ele, o Corinthians. O Corinthians também que tá nesse período de tranquilidade, mais que o Palmeiras até. Nossa, até porque bem mais, né? O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. E aí, sobre o Corinthians, esse time do Corinthians bem acertado, esse ataque, principalmente esse meio campo do Corinthians, o que vocês acham? Tem algo para melhorar? Tem algo para que pode ser que não dê certo, né, nessa reta final? O que tem para melhorar no Corinthians é o Wagner Love. Vamos combinar que a única coisa que não faz a diferença nesse time do Corinthians é o Wagner Love. E falta faz o Luciano. Sem dúvida alguma, o Luciano que infelizmente se machucou, é um jogador que para a seleção olímpica seria muito bom estar presente nessa convocação, mas ainda assim o Corinthians é um time que não tem o que falar, só admirar. É, é um time que tá com sobra nesse Campeonato Brasileiro, ainda mais por conta do meio-campo, né? Jadson e Renato Augusto estão jogando muito, assim... Sem contar o Elias, né? Sem contar o Elias, exatamente. É um meio-campo que você pode pegar facilmente três caras pra poder colocar numa seleção hoje em dia, né? É o favorito, na opinião de vocês? Sim, é favorito, não só pela distância, mas acho que qualquer jogo que pegar agora no final, na reta final do campeonato, vai estar vencendo. E vale o destaque hoje, é uma entrevista que o Tite deu na TV Globo, que ele falou bem do Jadson, né? Ele falou da iniciativa que veio do jogador Jadson em ficar no Corinthians quando ele tinha proposta do exterior. Ele falou que essa iniciativa do jogador, do camisa 10 do Corinthians, o maior goleador desse ano, foi essencial para o time, essencial para a pessoa Jadson, a pessoa Tite. E isso foi legal do Tite citar, entendeu? Como mostrar que o jogador veio e se comprometeu à camisa do Corinthians. Isso foi bonito do Tite destacar do time dele. É, isso é uma coisa que o Tite sempre faz, né? Valorizar o seu jogador, mostrar que ele é útil para o elenco. E isso agrega muito na equipe do Corinthians. Não só no Corinthians, mas como todas as equipes que o Tite trabalhou, ele sempre teve um grande respaldo de seus jogadores. E isso é muito importante hoje, com o elenco que o Corinthians tem, com a possibilidade de estar ganhando mais um título brasileiro, para manter os jogadores em alta, né, nesse período de intertemporada, é muito bom. Pegando um gancho nisso que o Fred falou, eu acho que é muito interessante essa conexão que o Tite sempre tem com o seu elenco. Eu lembro, assim, claramente do jogo de 2012, na semifinal da Libertadores da América, do Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Que cada jogador que saiu do vestiário, ele ficou cumprimentando, um a um, falando uma mensagem no ouvido. Eu acho que, assim, ele é o típico treinador que tá ali junto com o grupo, tá jogando junto com o grupo. E acho que o grupo sentindo isso, não tem como dar outro resultado além de ser campeão. É, da característica do Tite ser assim, né? Ele joga junto, ele vive o jogo. Você pode ver na beira do campo, ele fala, ele se movimenta, ele xinga. A gente pode até provoca, ver, né? É, no jogo passado contra a Ponte Preta, no gol do Rodriguinho, gol de empate, ele deu uma provocada na torcida, que segundo ele, estava até xingando a mãe dele, aí ele deu troco na substituição que ele fez, né? Santos e Corinthians, ele acabou brigando com o David Braz como se fosse um jogador, não um técnico. Eu enxergo o Tite como o melhor técnico brasileiro, não do Brasil, brasileiro, pra minha opinião, é o melhor. Deveria estar à frente da seleção brasileira ou de qualquer outro clube europeu, ele consegue sim manter. Eu vejo o Tite como um técnico que dá orgulho de ter, entendeu? Tipo, de ser brasileiro. Você vê a Argentina com grandes técnicos, você vê a Espanha com grandes técnicos. E a gente tem o Tite, entendeu? Eu acho que o Tite tem um futuro promissor no futebol, principalmente no futebol europeu. Ele tem uma característica de... Desculpa, Fred. Ele tem a característica de vestir a camisa do time que ele tá apoiando, né? Você vê, como o Cruz bem disse, ele torce, ele grita, ele xinga. E isso é legal, ele tá vivo os 90 minutos do jogo, ele tá falando marca, pressão, pega a bola, não deixa girar. Isso você não vê, por exemplo, do Marcelo Oliveira, isso você não vê do Dorival. E essa intensidade do Tite acho que falta no futebol brasileiro, ele é um exemplo. É, pegando uma coisa que o Vitor falou aqui, essa questão do Tite não estar na seleção brasileira e sobre os técnicos de outros países que estão muito vivos também. O Alejandro Sabella fez uma grande temporada no New Old Boys, se eu não me engano, foi para a seleção. O próprio Tata Martino fez uma grande temporada no New Old Boys e no Barcelona. E no Paraguai também. E no Paraguai, foi para a seleção. O Vicente Del Bosque já está há muito tempo na seleção por causa daquele trabalho que ele fez com o Valencia. Ou seja, todos os técnicos de seleção hoje em dia estão lá por causa de grandes trabalhos que fizeram no seu time. E se olha o Dunga? O Tite foi campeão mundial, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. E vai ser campeão brasileiro esse ano. E vai ser campeão brasileiro esse ano de novo e não recebeu uma chance da seleção brasileira. E vai fazendo jus ao contrato gigantesco que ele assinou com o Corinthians e conseguindo trabalhar tranquilamente dentro desse período. Sim, a seleção brasileira a gente nem pode nem citar, né? Porque o nosso técnico tem um currículo invejável, né? Então ele ganhou uma Libertadores. Não. Ele ganhou. Ah, não, não, também não. Não, ele ganhou um jogo lá. Foi campeão mundial em 1994 pela seleção brasileira. Ah, então tudo bem, pode ser técnico. Se ele jogou em campo, ele pode ser um grande técnico. Então, mas vamos falar da seleção brasileira já já, ainda o assunto é o Corinthians. O Corinthians que renovou o contrato com o Marciel, aquele volante sub-20, né, se eu não me engano, era das categorias de base, tem 20 anos o garoto, renovou até novembro de 2018, ou seja, vai ficar bastante tempo aí no Corinthians, pode ser uma joia lapidada. É, sem dúvida alguma, o Marciel é um jogador muito importante, né, que pode sair, pode aparecer muito mais caso saia o Ralf no final do ano. Com essa convocação do Elias também é uma grande chance de ele aparecer. Foi um dos artilheiros, se eu não me engano, do Corinthians na Copa São Paulo, um dos melhores jogadores. É de extrema importância essa renovação. Só consertando aqui, o Marcel renovou até 10 de março de 2018. 10 de março. E é uma peça importante, mas que precisa ser muito lapidada ainda, acho que, no Corinthians. Ele precisa de se desenvolver muito ainda, treinar muita finalização, que pra mim ele é horrível ainda nesse... É incrível como os jogadores que vêm da base, eles têm umas deficiências técnicas básicas, né? Como passe, como chute. Chute com as duas pernas. Você olha, por exemplo, um Gabriel Jesus, por exemplo, do Palmeiras. Ele é um baita de driblador, só que ele não tem nenhuma técnica. Tipo, técnica de escolinha de futebol, chuta no gol. Fundamento, né? Fundamentos básicos. Isso é uma deficiência... Pega a bola que é ir pra cima, né? Se olha, por exemplo, a seleção espanhola, a base da seleção espanhola, os moleques podem não ter essa criatividade que tem o Palmeiras, mas eles têm a técnica. O próprio Isco, né? A grande revelação, a nova revelação do futebol espanhol é o Isco. O que ele mais tem é toque de bola. Fundamento, porque eles prezam muito fora, na Europa, a questão do fundamento, do passe. Aqui no Brasil é só jogar o samba, coletivo. Né? Aqui a galera quer fazer, estilo Neymar, né? É pegar a bola e ir pra cima e fazer o máximo possível pelo time, não jogar para o time. Vamos ver, né, como o Marcel vai se adaptar a essa renovação de contrato, se ele vai subir, se ele pode ser emprestado para outro time e ganhar experiência. São assuntos futuros. Mas agora vamos falar do... outro alvinegro de São Paulo, lá da Baixada Santista. Flavião, você que é um santista aí, solta o hino do Santos. O Santos também, como todos os times de São Paulo, está nessa semana de folga. Tranquilo. E uma notícia que veio agora foi de um boletim médico do Marquinhos Gabriel e do Gustavo Henrique. Eles estão com desgaste físico, só que eles não preocupam muito para o jogo de quarta-feira no Campeonato Brasileiro. Mas não é comprovado, né, se eles vão jogar de verdade. Olha, eu acho que vão fazer muita falta. O Gustavo Henrique, depois do David Braz, é para mim o grande zagueiro nessa equipe do Santos. E o Marquinhos Gabriel, com essa ausência do Giovani e com uma... E caso também haja o desfalque do Lucas Lima, é o principal jogador, vem jogando muito bem. Ele que surgiu como refúgio nesse time do Santos, né? Conseguiu se encaixar com o Dorival. Vão fazer muita falta, sim. Eu acho que mais que o Marquinhos Gabriel, a falta do Gustavo Henrique vai ser absurda para a zaga do Santos. Ele acertou ali, né? Ele acertou, ele supriu o que o Werley vinha fazendo de besteira, né? O torcedor do Santista claramente tá bem preocupado com esse próximo jogo, porque o Werley não é aquele jogador mais seguro assim, né? O Werley que veio como uma promessa, assim, do Goiás, uma promessa não, que ele já é um pouco veio velho. Veio como um bom jogador, sim. Um jogador que saberia fazer pelo menos o básico e não conseguia, não tinha fundamento pra tirar de cabeça, não tinha fundamento pra sair jogando. Acho que o Gustavo Henrique, por ser alto, por ter bons fundamentos durante o jogo... Acho que ele é muito mais importante do que o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, na parte ofensiva do Santos, vem fazendo muito. Acho que mais até do que o Giovani antes de se lesionar. Mas para poder estar suprindo ele, o Santos vai apostar no Berola, no Longini. não suprem a altura, né? É, precisa de muito mais técnica para poder estar chegando no Marquinhos Gabriel, que tá, para mim está naquela fase começo que o Lucas Lima estava... Quando o Lucas Lima estava começando, ele joga muito bem, tem muito fundamento, sabe, tem bastante criatividade, mas acho que o Santos vai ter que procurar alguém à altura para poder estar suprindo ele e não desgastando tanto esses meninos. Olha, só pegando um gancho no que o Danilo falou, o Wesley é para o Santos e o que o Amaral é para o Palmeiras. Dois que vieram do Goiás e não tem nenhum fundamento, não sabe tirar a bola de cabeça, não sabe desarmar direito, só sabem, o que sabem mesmo é arrancar a canela. Mas eu acho que é interessante também a preocupação que toda a diretoria do Santos está tendo, né? E toda a comissão técnica está tendo com os jogadores nessa fase final. Em entrevista com o Ricardo Oliveira, eu acabei falando com ele, e ele falou sobre a importância que eles estão, que a comissão técnica está dando para fisioterapias, balde de gelo, muito tratamento, além de uma alimentação muito diferenciada para poder estar aguentando tanto desgaste desse jeito. Alguns estão precisando tomar uma medicação ou outra para poder estar aguentando essa maratona de jogos. Agora vai ter esse descanso, né? Mas o time do Santos já está todo desgastado. O Zeca acabou sendo cortado. É isso que eu ia falar agora. Outro desfalque do Santos é o Zeca. Que ele até foi cortado da seleção olímpica. Teve uma lesão, é um jogador lateral esquerdo, né, que estava se destacando muito no time do Santos. Muito importante para o Santos, o Zeca, tem dado tem dado boas alternativas pelo lado esquerdo. Acho que essa sessão de jogos meio que acabou com o Santos, porém agora até o final da temporada a tendência é que isso se amenize e que os jogadores voltem aos poucos. Giovani falta uma semana só para jogar, esse final de semana... Ele já deve voltar com o Grêmio. Voltou a treinar com bola já no CT. Acho que aos poucos vai se restabilizando todo esse elenco do Santos e ficando 100% para a reta final do Brasileirão e da Copa do Brasil. É, o elenco do Santos, para mim, tá muito bom. Acho que o Zeca pode ser um desfalque, mas acho que não vai comprometer muito o ataque do Santos, por exemplo. E o Santos, ele se mostrou organizado durante o campeonato. Ele se organizou durante o Paulista, ele estava lá, foi campeão, legal. Mas ele se organizou durante o Brasileiro. E isso é muito legal, você vê, por exemplo, o time do Corinthians, ele se organizou muito antes, entendeu? Ele começou muito antes o projeto. E o Dorival conseguiu... O Dorival conseguiu em quê? 10, 15 rodadas, organizar um time que está competindo lá no G4. Isso é a capacidade do técnico e do time de conseguir essa união e elevar o time para cima. Só pegando um gancho nisso que você falou, o Dorival, ele está numa campanha excepcional, ao meu ver, pelo Santos. Das 22 partidas que ele já disputou pelo Santos... Ele tá 100% ainda na Vila, com as vitórias, são 13 vitórias, se eu não me engano, e 84% de aproveitamento ao todo, tendo de todos esses jogos, desses 22 jogos, apenas 2 empates e 2 derrotas. O Dorival é um técnico que se encontra no Santos, né? Parece que tudo gira, tudo roda mais fácil. Sabe trabalhar com a molecada, né? É, não só isso, mas... Eu acho que o clima no Santos é bom pro Dorival, porque encontrou um clima desgastado no Vasco, só piorou, no Fluminense a mesma coisa, no Palmeiras, então, só conseguiu se salvar na última rodada, então o Santos é, vamos dizer assim, a segunda casa dele, né? Eu ia até colocar esse ponto nesse nosso debate, que o Dorival parece que só funciona no Santos, né? Porque ele saiu naquela época do Neymar, do Robinho, do Ganso, ganhando tudo, né? Ganhou a Paulista, a Copa do Brasil, depois ele foi embora e aí não se achou mais. E só saiu por causa da briga com o Neymar, né? Sim, e depois não se achou mais, né? Só voltou agora de novo. É que parece que ele quer ganhar só por time grande, né, na verdade. Dorival Gal tá acostumado com títulos importantes. Agora a gente a vê imparcialidade a imparcialidade da rádio passa perto aqui, né? Será que o ouvinte adivinha que time o Danilo Lacalle torce? Polícia sei, do né? clubismo por aí. Mas então... o Dorival acertando esse time do Santos. Vocês acham que essa evolução do time tem a ver com a chegada do Dorival, que meio que acertou a casinha ali, ou o elenco que deu uma melhorada, deu uma subida de nível? O que vocês acham? Ah, sem dúvida alguma, dois. Pra falar a verdade, eu acho que o Dorival conseguiu arrumar a casinha, assim como o elenco conseguiu entender que precisava melhorar. E com a saída do Robinho... O Gabigol aprendeu que precisava voltar a fazer o que vinha fazendo em 2014. E isso foi o essencial para esse time do Santos. É, como o Ricardo Oliveira disse em entrevista, ele falou que após a rodada com o Goiás, que o Santos foi goleado, o Dorival chegou e já teve uma conversa com todo o elenco do time. É pra poder meio que despertar a fome dos jogadores, despertar essa vontade de ir pra cima, porque o time tava apático. Acho que essa conversa, mostrar pra ele que eles tinham chance ainda de fazer uma temporada maravilhosa depois desse título, acho que foi o principal pra todos os jogadores pararem e pensar, ó, tem como a gente fazer alguma coisa? E depois também dos protestos que tiveram no CT do Santos, foi o que meio que despertou o elenco inteiro. Sim, o Dorival fazendo um ótimo trabalho, o Santos crescendo cada vez mais. Então, pessoal, vamos fazer um rápido intervalo, não saiam daí. Já falamos de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos. E depois tem mais, vamos falar de seleção brasileira e dos jogos da NFL. Não sai daí, hein? Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Just go ahead now. If you'd like to tell them, baby, just go ahead now. Now if you want to. Arredondo o meu aqui. E estamos de volta aqui no Arquibancada MAC, tudo sobre esportes, né, galera? Vamos falar agora da seleção brasileira. O Brasil vai jogar duas vezes agora pelas eliminatórias da Copa, contra o Chile, lá em Santiago, às 8h30 na quinta-feira. E depois tem outro jogo que eu vou pesquisar aqui, hein? Tá bom? E a seleção brasileira que teve a convocação de jogadores, por exemplo, o Kaká, que foi convocado no lugar do Roberto Firmino, e o Ricardo Oliveira, com a grande novidade, né, que apareceu na estica ali, naquele terno maravilhoso. O único que apareceu de terno, aliás, né? O único que apareceu de terno, ele e o Lucas Lima, se não me engano. Chiquetoso. É, os dois santistas, aquele traje de gala, como de costume, como era antigamente, né? Exatamente, o próprio Denilson soltou isso no seu Instagram, que antigamente era obrigatório se apresentar de terno, e hoje os jogadores se apresentam como se estivessem indo a uma balada. Né? É, pois é, né? Ah, só pra constar, o outro jogo do Brasil é contra a Venezuela, lá em Fortaleza, no domingo. Dois jogos que, mesmo tendo o Chile pela frente, né, que ganhou a Copa América e tudo mais, o Brasil tenta entrar como favorito e tem uma obrigação de ganhar, porque tá meio que pesando aquele antigo, né, não tão antigo, 7-1. Tem um medo que tá pairando aqui no Brasil, pelo menos pelos que mais gostam de futebol, do Brasil ficar pela primeira vez na sua história fora de uma Copa do Mundo. Nunca teve esse tipo de medo, entendeu? Ó, eu vou falar aqui a convocação. Amanhã também a gente vai falar bastante do Brasil, quinta-feira também. Eu vou falar a convocação do Dunga e a gente discute se é uma boa seleção, quais são os principais destaques, os pontos, os aspectos positivos e negativos. Bom, vamos começar com os goleiros, né? O Jefferson do Botafogo, o Marcelo Groi do Grêmio e o Alisson do Internacional. É legal destacar que só é goleiros só que do Brasil, no, né? Brasil, né? Faz tempo que a gente não vê isso. Laterais, o Daniel Alves do Barcelona, que veio no lugar do Rafinha, que pediu dispensa, né? Vai tirar o passaporte alemão. O Danilo do Real Madrid, que se machucou na Copa América e não pôde atuar. E que joga muito. É. Por que será que o Laca acha isso, né? Mas vamos ver. Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, e o Douglas Santos, do Atlético Mineiro. Uma surpresa, né? Zagueiros, Miranda, da Internazionale, Davi Luiz, do PSG, o Gabriel Paulista, do Arsenal, que joga de zagueiro e de volante, e o Marquinhos, também, do PSG. O Miranda, que, pra mim, titular absoluto nessa seleção, e já vem merecendo isso desde a última Copa do Mundo. Desbancando o Thiago Silva. É, se você olhar a zaga da seleção, é boa, né? É. Agora, eu acho que assim, tirando o Davi Luiz aí, não... Mais ou menos. Daria pra melhorar, mas... Agora os volantes. Luiz Gustavo, do Wolfsburg. O Elias, do Corinthians. O Ramires, do Chelsea. E o Fernandinho, do Manchester City. Acho que nenhuma surpresa pra mim. São os quatro volantes que eu convocaria. Mesmo com o Luiz Gustavo muito contestado. E o Fernandinho também, né? É, mas eu acho que não mudaria muito. Eu ainda acho o Luiz Gustavo uma convocação meio que instável. Porque ele ainda tá machucado, né? Tá se recuperando do joelho e... Acredito que ele não vai poder jogar nesses dois primeiros jogos. Sim, porque teve gente cortada também, a gente já vai falar disso. Os meias, o Oscar, do Chelsea, o Douglas Costa, que tá arrebentando no Bayern de Munique, o William, também do Chelsea, o Lucas Lima, do Santos, e a novidade é o Kaká, do Orlando City, ex-jogador de São Paulo, vem no lugar do lesionado Felipe Coutinho. Desses meias, William e Douglas Costa, que entraram na lista dos 59 cotados para o Balão de Ouro, né? Sim, e vocês acham que o Kaká ainda tem lenha para queimar na seleção? É, na minha opinião, não. Eu preferia muito mais se fosse outra pessoa, além do Kaká, além do Felipe Coutinho, quando o Felipe Coutinho estivesse lesionado, entrasse outra pessoa, né? Kaká não tem mais não tem mais a seleção com ele, entendeu? Eu acho que para mim já acabou, assim. Olha, eu acho que lenha para queimar... Ele ainda tem muito pouca. Prefiro muito mais Robinho. Mas, eu também preferiria. Mas eu acho que, assim, nessa falta do Felipe Coutinho, o Kaká é importante para dar um pouquinho de experiência nessa ausência do Neymar nesses dois primeiros jogos, para acalmar essa seleção, para ser o principal nome e assumir a responsabilidade, vamos dizer assim, nessa seleção. Eu acho que a vinda do Kaká seria muito bem aceita. É, eu acho que o Robinho não seria uma boa, assim, porque o campeonato que ele tá disputando não tem concorrência nenhuma. É ele contra, digamos, times de baixa qualidade, de menor experiência. Agora o Kaká, que ele tá numa liga melhor... Que vem crescendo, Que vem crescendo cada dia mais. E não tendo jogado tão bem como antigamente, mas como o Fred disse, acho que é mais experiência do que qualquer outra coisa. Lembrando que o Renato Augusto do Corinthians também foi convocado, o Gil, o zagueiro, também foi. Merecidamente. Sim. E agora os atacantes, o Neymar, do Barcelona, óbvio, o Lucas, do PSG, o Hulk, do Zenit e o Ricardo Oliveira, do Santos. O Hulk que tá mostrando um bom futebol no Zenit, por incrível que pareça, ele tá se destacando, faz só golaço. E a presença... Ah, não tem muita surpresa também. E vem se mostrando muito bom ator também, né? Pra quem viu os vídeos do que o Zenit vem fazendo promocionais, são muito engraçados e o Hulk é o principal nome desse time, né? O Hulk, eu acredito que é um nome que não tinha que ter saído da seleção durante todas essas convocações. Ele mantém uma regularidade muito boa, o estilo de jogo dele é bom, mesmo pra ficar alguns jogos no banco. Eu acho que ele é um nome que tinha que estar sempre certo na seleção, pela força do chute, pela manha dentro da área, acho que é bem importante. Agora, a surpresa, né, com 35 anos, Ricardo Oliveira, artilheiro do Brasileirão, com um faro de gol, e acho que o Dunga realmente convocou certo, porque pra Aleluia, mim... Aleluia, ele acertou alguma coisa. Porque pra mim, seleção tem que ser momento, não o nome ou o empresário pesa mais. Seleção tem que ser ali, ó, quem tá bem no momento, vai, quem não tá... Não vai. Exatamente, mas como existem interesses em todos os lugares, né, principalmente no mundo do futebol, não é muito assim que acontece. Mas vamos falar de seleção brasileira, quarta-feira, quinta-feira, principalmente, que é o dia do jogo. Agora a gente vai para um esporte diferente, que não é o futebol, é um destaque agora do nosso arquibancada MAC, são os jogos da NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Olá, Kali, qual que é o seu destaque aí, os seus destaques? É isso aí, hoje a gente vai falar também sobre a rodada da NFL, né? Vamos começar a falar sobre a NFL. E nós tivemos vários acontecimentos nessa rodada da Liga Nacional de Futebol Americano. Primeiro, Cairo Santos, o kicker brasileiro que joga em NFL, fez 7 field goals em um só jogo pelo Kansas City Chiefs. Nossa! É muita coisa, realmente. Ele sozinho conseguiu pontuar mais do que um terço dos times da liga. Já o jogo da rodada foi o do New Orleans Saints contra o Dallas Cowboys, em que faltando pouco tempo para acabar o jogo, que estava empatado, o kicker do Saints, Zach Hooker, teve a oportunidade de fazer os 3 pontos que fariam vencer a partida. Porém, chutou uma distância de 30 metros, menor do que a do field goal, que é de 33 metros. Eu vi isso. Sentiu uma pressão, né? Deu aquela tremida na base. 32 jardas, como assim ele errou uma dessa? E conseguiu a proeza de chutar a bola no vão na trave. Mas graças aos deuses da NFL, né, vamos dizer assim, o Saints tem nada menos do que o Drew Brees, que é um excelente quarterbacker, e mesmo com o ombro machucado, ele no finalzinho da prorrogação acertou um passe de 80 jardas para o touchdown. Só isso, só quase o campo inteiro. 74 metros, e conseguiu virar o placar para o Saints, né, e que acabou 26 a 20. Já pro lado de Wisconsin, o grande Green Bay Packers, né, venceu mais uma, anotando mais uma vitória, né, a quarta vitória consecutiva na temporada, estando em 100%. Eles venceram nada mais, nada menos do que o San Francisco 49ers, nossa, dentro do Levi's Stadium, lá em São Francisco. O estádio do Super Bowl. Sim, sim. O estádio do Super Bowl, provavelmente mais importante de todos, né, sem que é o 50. Sim. E uma atuação bem básica do Aaron Rodgers, que é o quarterback do Packers, porém uma brilhante do Eddie Lacy, que é o running back. E eles estão cada vez mais se firmando, né, nesse caminho dos playoffs para poder estar chegando no Super Bowl. E ontem teve mais um jogo, né, bem de madrugada ali, quem conseguiu assistir, o Paulo Tunes gritando "Temos um choco". Temos um jogo. Ontem no Monday Night Football, o Seattle Seahawks venceu o Detroit Lions por 13-10, um jogo bem feio. Pelo placar, né? Bem feio mesmo, foi terrível. O que se destacou ontem foi 1-1 do Avaí, do Vasco, né? Bem pior, eu acredito. O que se destacou ontem foram as defesas, principalmente a do Seahawks. O Kent Chancellor, o famoso Bang Bang, né, pelas pancadas, ele teve uma atuação assim de gala, parando todo mundo, dando milhares de tackles durante o jogo. E foi um jogo extremamente atípico pro Drew Brees, que tomou 7 sacks durante o jogo, mas conseguiu... O Drew Brees? Drew Brees é do Saints, né? Foi o Matthew Stafford, do Detroit. Perdão, Detroit. Verdade. Tomou 7 sacks durante o jogo, e o Drew Brees conseguiu uma exibição de gala, né? Uma jogada de gala, aparecendo de videogame, deixando 3 marcadores no chão. Eu acho que, falando um pouquinho dos jogos anteriores, o Saints, sem o Drew Brees, praticamente não vai ser nada. Essa deve ser a penúltima ou até mesmo a última temporada. Acredito que é a última. Do Drew Brees. E o Saints, depois disso, fica sem muito apoio. Né? Como a gente pôde ver durante esse jogo, não há muito o que fazer sem o Drew Brees. Agora, sobre o jogo do Seattle, eu acho que a grande polêmica foi esse lance final, hein? Uma bola que... Um erro de arbitragem. É, um erro de arbitragem, sem dúvida. Porque, pra quem não sabe, o jogador do Detroit, quando tomou o tackle, acabou soltando a bola. Isso caracteriza um fumble. Mas, ao invés de pegar a bola e fazer o touchback, que é ajoelhar na sua linha de defesa, o jogador do Seattle deu um tapa na bola. Nossa. E isso é considerado uma falta de 15 jardas. Deixou isso batido. Acarretaria em uma quarta descida para uma jarda, o que daria o jogo para Detroit. Isso nem foi revisado na hora, né? Porque foi tão rápido, foi tão tranquilo que os juízes meio que deixaram passar despercebido. Eu não entendi o que o Fred falou, imagina o juiz, né? os juízes deixaram passar bem despercebido. E o Drew Brees, acho que depois da lesão dele, depois desse ombro machucado, ele já deu muito o que tinha que dar na NFL. Acho que ele não tem mais o que tá fazendo ali. Ele tá ali só pra terminar uma temporada tentando ali por cima, uns playoffs. Quem sabe um dia agora, um Super Bowl, mas acho que nada mais do que isso. Agora, um velhinho que tá jogando muito e que tem muito mais lenha pra jogar é esse Peyton Manning, hein? Já tá esse na sua... aí é classe. Já tá na sua quarta vitória nessa rodada e realmente... Eu daria mais uma temporada pra esse cara. E ele que foi extremamente contestado quando o Eli Manning tava voando, né? Falaram que ele já não tinha mais o que fazer na NFL, que ele já era bem menor do que o Eli, mesmo com e toda a história. E falaram que o Eli era maior, né? E falaram que o Eli era maior. E acho que é óbvio, um absurdo. O Manning, ele tava realmente... passou umas duas temporadas bem abaixo do nível dele. Mas essa temporada... Por causa daquela cirurgia no pescoço, fica muito complicado de jogar numa circunstância dessa. Mas cirurgia por cirurgia, o Aaron Rodgers também fez uma recentemente e tá voando, né? Ele tá conduzindo todos os jogos. A idade com que o Peyton sofreu essa lesão... Já é bem considerado. Bem considerado. Ó, pro nosso ouvinte ficar mais atualizado, vamos falar dos jogos, dos resultados dos jogos da NFL. Ó, são 15 jogos, então vamos dar uma... Fingiu interessados, tá? Pra esses placares, pra não falar sozinho aqui, por favor, né? Mas vamos lá, é claro que tem muito interesse, só tô brincando. O Baltimore ganhou em casa do Pittsburgh por 23-20. O New York Jets, 27-14 em cima do Miami. O Houston, 21... Perdeu em casa o Houston. 21-48 pro Atlanta. O Atlanta que nessa temporada tá uma coisa horrível. Mas o Atlanta é aquela coisa, né? Coca-Cola de 3 litros. Mas começa muito bem, mas no final perde o gás. É o típico vozão da massa, né? Aquele típico Ceará. Em Nova York, o Giants venceu o Buffalo por 24-10. Olha, o Chicago ganhou do Oakland por 22-20. O Cincinnati fez 36-21 no Kansas City. E o Indianapolis ganhou sofrido em casa por 16-13 pro Jacksonville. Só pegando agora esse gancho do Kansas City, o Cairo Santos, mesmo tendo pontuado 7 field goals, que foi um absurdo, assim, se não me engano, empatou com o recorde de field goals de um kicker durante uma partida. É um feito extraordinário para um brasileiro. Acho que é sensacional isso. E mesmo ele tendo perdido. É muito bom ver o esporte crescendo com um brasileiro na liga. Sim, muito bom. Os Panthers, brincadeira. Os Panthers. os caras estão me derrubando aqui no ar, gente. Os Panthers ganhou de 37-23 o Tampa Bay. O Philadelphia perdeu de 20-23 pro Washington. O Cleveland perdeu de 27-30 para o San Diego. O St. Louis ganhou de. O Victor tá rindo muito aqui. De 24-22 do Arizona. O Minnesota perdeu em casa, 23-20 pro Denver. O Green Bay atropelou, né, como a gente já tinha dito, 17-3, o San Francisco. O Dallas perdeu ali, faltando 6 pontos, E por um erro de arbitragem. Sim, foi por um erro de arbitragem, 26-20 pro New Orleans. E o último jogo, finalmente, o Detroit perdeu em casa de 13-10 para o Seattle. Bom, gente, a gente estourou um pouco o tempo, a gente teve coisas engraçadas aqui acontecendo, mas acabou o nosso programa, infelizmente. A gente vai continuar falando desses assuntos fora o futebol, a gente vai falar de NBA, a gente, se der na telha, a gente fala até de beisebol, de golfe, até de tudo curling. Aqui. Então, obrigado nosso ouvinte. Frederico Cutila, muito boa noite para você. Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvinte. Espero voltar mais vezes aqui, foi muito bom. Danilo Lacalle, muito boa noite para você. Boa noite, Gabriel Tampellini, amigos da bancada, risonhos amigos da bancada, né? Nosso querido ouvinte. Espero que tenham gostado do programa e estamos aí para a próxima. E Vitor, você que deu muita risada nesse programa hoje, ajudou bastante. Boa noite para você também. É muito bom o programa, né? Boa noite, ouvinte. Boa noite a todos. E a gente agradece também ao nosso produtor técnico, o Flávio Rangel. Boa noite a todos. Até amanhã e a gente se ouve.